violão, o copo, a cerveja, o uísque, o cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando e querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, fiz demais, me enganei, de novo eu quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porres por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, estou aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que eu senti? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Pega o meu violão, o copo, a cerveja, o uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei não. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando e querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, esperando, confiei demais, me enganei. De novo. Mais uma vez eu tomei porres por você. Mais uma vez o meu coração deu cada bem forte, vai. A culpa é sua, me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que eu senti? O teu era o amor da sua vida. Hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra... Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha, vai!